Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Parábola do rico e de Lázaro. Antes, porém, vamos ao nosso minuto de silêncio. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e finíssimo linho e se banqueteava magnificamente todos os dias. Um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, jazia à sua porta, desejoso de saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Um dia morreu o mendigo e foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E pôs-se a clamar: Pai Abraão! Pai Abraão! Tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque sofro tormentos nestas chamas. Mas Abraão lhe replicou: Meu filho, lembra-te de que recebeste os teus bens durante a vida e de que Lázaro tantos males padeceu. Agora, porém, ele é consolado e tu estás em tormentos. Além disso, grande abismo existe entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, como também não se pode passar de lá para cá. Suplicou-lhe então o rico: Pai Abraão, eu te rogo que então o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, a fim de os avisar, e não suceda virem eles também para este lugar de tormentos. Abraão lhe retrucou: meu filho, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, retornou o rico, mas se algum defunto for ter com eles, hão de arrepender-se. Respondeu-lhe outra vez Abraão: ora, meu filho, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém se levantasse dentre os mortos. Meus amigos e meus irmãos, esta passagem é tão rica que nós poderíamos permanecer nela sem nos cansarmos, sem ficarmos saturados vários programas. Primeiro eu fiz a leitura, interpretei. Agora vamos por partes na leitura. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e finíssimo linho e se banqueteava magnificamente todos os dias. Um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, jazia à sua porta, desejoso de saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães, vejam vocês, vinham lamber-lhe as úlceras. Um dia lá morreu o mendigo e foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Observem bem essa passagem aqui. Um dia morreu o mendigo e foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, quer dizer, no inferno, no Sheol, estando em tormentos, ergueu os olhos o rico e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E pôs-se a clamar: pai Abraão, pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque sofro tormentos nestas chamas. Mas Abraão lhe replicou: meu filho, lembra-te de que recebeste os teus bens durante a vida, de que Lázaro muitos males padeceu. Agora, porém, ele é consolado e tu estás em tormentos. Além disso, grande abismo existe entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, como também não se pode passar de lá para cá. Bom, chegamos aqui e vamos comentar com vocês. Vou fazer uma pequena análise. Em primeiro lugar, esse pai Abraão é mau para burro, se a gente não levar em consideração a lei universal das vidas sucessivas, da reencarnação. Porque se Lázaro foi vítima dos tormentos da vida humana, o rico, por sua parte, seria, por ser rico, atormentado na vida espiritual. Mas por que que o Lázaro estava sendo atormentado na vida material para merecer a felicidade eterna? E o outro, que conseguiu enriquecer, está condenado à desgraça perene. Há uma flagrante injustiça aqui. Se nós pensarmos apenas pelo raciocínio humano comum, pela lógica finita, quando a lei de Deus sustenta-se no infinito. Então, ser rico é uma desgraça. Mesmo que você tenha enriquecido honestamente, você vai pagar no outro mundo. Não é bem assim. O rico está provado na leitura simples da parábola, porque Jesus ensinava parábolas, contava historinhas para o pessoal entender. Podia ter muito bem alimentado o pobre Lázaro. Os cães eram mais generosos do que aquele rico. Pelo menos os cães vinham lamber as feridas do miserável Lázaro. E certamente aquilo lhe aplacava as dores e ele deve ter ficado curado de algumas daquelas feridas purulentas. O rico merecia mesmo uma punição. Não por ser rico, mas por ser mau e egoísta. Pois podia até ter dado as sobras das suas alimentações fartas a Lázaro, mas não lhe as deu. Isso a gente assiste hoje por aí. Depois o pessoal reclama porque há tanto pavor. Abraão, tem compaixão de mim. E manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque sofro tormentos nestas chamas. Mas Abraão lhe replicou: meu filho, lembra-te de que recebeste os teus bens durante a vida. Sim, porque, como dizia o irmão Zarur, há grandes testes para a criatura humana reencarnada. A riqueza é uma, a inteligência é outra, a beleza é outra. Este rico pediu a Deus a prova da riqueza, porque nós somos testados em várias posições. Mas pai Abraão prossegue falando com o rico: além disto, grande abismo existe entre nós e vós. Que abismo é esse? É o abismo da justiça divina, que não pode botar próximo no mundo da verdade um criminoso daqueles que merecem viver em situação melhor. Seria como soltar um tigre no meio de crianças, em muitos casos, de personalidades que passaram pelo mundo atormentando não duas ou três pessoas, mas multidões. Além disto, grande abismo existe entre nós e vós. A necessidade de reencarnar para chegar àquela posição em que se encontra Lázaro no mundo espiritual. O rico também vai chegar lá. Vai passar pelos tormentos de Lázaro. Porque se Lázaro também estava sofrendo daquela maneira, ele tinha alguma dívida na lista dos seus compromissos mal assumidos durante as vidas sucessivas. Porque senão Deus é um miserável, faz uns cheios de saúde e faz outros chaguentos, faz uns ricos e outros pobres. Além disso, grande abismo existe entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, como também não se pode passar de lá para cá. É a lei universal da reencarnação, esse é o abismo. O irmão Zarur explicou tantas vezes, e vocês sabem, eu não preciso me demorar nessa passagem. Um dia, o rico chegará lá. Ele vai vencer esse abismo. Vai reencarnar muitas vezes. Porque a reencarnação é o judiciário de Deus, como disse um sacerdote que se encontra hoje na pátria espiritual e reconheceu essa grande verdade. A reencarnação é o judiciário de Deus. Mas ainda suplicou o rico: Pai Abraão, eu te rogo então que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, a fim de os avisar, e não suceda virem eles também para este lugar de tormentos. Abraão lhe retrucou: Mas eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Vocês veem que a Bíblia está aí, muita gente lê e não aprende nada. Em cima da Bíblia, que é a palavra de Deus e Deus é amor, como definiu João, o evangelista, e aprendeu com Jesus isso. Mas ele guardou o novo mandamento, foi o único que falou claramente sobre o novo mandamento, no Novo Testamento, nos versículos 34 e 35 do capítulo 13, e versículos 12 e 13 do capítulo 15. E disse Jesus: Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Portanto, João Evangelista aprendeu com Jesus, que disse aos discípulos e apóstolos que não há maior amor do que este: dar a vida pelos seus próprios amigos. Aí João Evangelista chegou e definiu: Deus é amor. Ele aprendeu com Jesus. Portanto, não basta ler a Bíblia, como dizia o irmão Zaruri, que ele completava assim: é preciso tirar o véu da letra para entender a palavra de Deus. E nós lembramos que é amor. Então, pai Abraão disse para o rico: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, retornou o rico, mas se algum defunto for ter com eles, aonde se arrepender? Respondeu-lhe Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguém se levantasse dentre os mortos. Pois se nós continuamos na longa transição apocalíptica, e gente ainda discute se há almas, se os espíritos existem ou não, não basta saber se os espíritos podem descer, ou se desceram para falar pelos médiuns, pelos sensitivos. Quando não há amor no coração, as pessoas não se comovem diante de nada, a não ser perante o seu próprio sofrimento. É a lição do pai Abraão para o rico, e foi a lição de pai Abraão para Lázaro, que viveu outras vidas, quando abusou de suas posses, esquecendo os seus semelhantes. Lá no tempo em que ele foi rico, e também desprezou aqueles que estavam tão próximos dele, à porta de sua casa, chagados também, sem alimentos, sem agasalho, sem coisa alguma. Meus amigos e meus irmãos, o que nós levamos para o outro lado, ou para o outro mundo, se assim preferirem, é o bem que fazemos neste. Você quer saber como é que vai ser recebido na outra vida? Da mesma forma que você se comporta nesta, aqui na Terra. Bom, Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. E quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Então, jovens, vamos em frente, porque Deus está presente.